Hoje estamos com os Leviathan aqui na porta 253, na estreia, no In Braga Hostel. Vamos agora falar um bocadinho com eles. Antes de mais, olá e parabéns pelo vosso concerto. Espero que tenham gostado, tanto quanto nós. Foi um formato diferente. E, portanto, eu vou começar por falar do vosso EP. O vosso EP, o vosso primeiro trabalho, saiu este ano, em fevereiro, no início do ano, não foi? Sim, nós fizemos trabalho de casa. E queríamos saber como é que tem corrido até agora. Como é que tem sido a apresentação e o vosso, a apresentação de Leviathan e o EP? Falas tu ou falo? Podes falar tu. Posso, se quiseres. Opa, então, nós lançamos o EP em fevereiro, como disseste, e a recepção foi logo, foi boa. As pessoas gostaram e partilharam e foi boa. Agora, na questão nós lançámos foi mais um lançamento também para também descobrirmos um bocado a nós, para começar, e para ver o que é que nós podíamos fazer com o registro que nós somos e para descobrirmos um bocado a nós próprios. Por isso também, e consequentemente, quando começámos a tocar ao vivo, não utilizámos tanto dessas músicas e fizemos mesmo mais músicas e outros tipos, se calhar outros tipos de músicas, para tocar ao vivo e para um registro mais ao vivo. Eu acho que a recepção foi boa, o que é que achas? Acho que sim. Acho que o EP foi um bocado, como o Marco disse, foi uma experiência inicial e foi também foi uma espécie de carimbo para afirmar a banda, para dizer que nós existíamos, que não éramos só dois amigos a fazer espécie de jams na casa dele até às tantas da manhã. E a partir daí, eu acho que quando lançamos o EP não nos embrenhámos na questão dos concertos a seguir tanto como devíamos, não foi uma coisa bem pensada em termos de estratégia, de depois vamos tocar aqui estes concertos de apresentação. E estamos a planear fazer isso com o disco. Queremos que o disco saia em 2016 e queremos que seja algo mais sério, algo mais afirmativo para a banda, algo que marque mais um bocado as pessoas e que chegue também a mais ouvidos. Mas queremos continuar a tocar e a fazer a nossa cena e a curtir. Pronto, obrigada. E vocês já me roubaram uma pergunta, que era precisamente o que é que vinha daí, o que é que vocês estão a pensar fazer, porque assim como disseste, vocês ao vivo têm experimentado outras coisas e mesmo a música que tocaram hoje aqui para a Porta 253 é uma coisa nova, portanto vocês têm em vista um trabalho novo, que já disseram. Sim, que vai mesmo, ser... vai ser um bocado a exploração também do registro que agora tocamos, não é? Sim, sim. Assim, nós viemos também um bocado, como é um bocado também em texto, ver como é que corre, também ver como é que corre ao vivo este tipo de música e vai ser para o ano. Vamos lançar um álbum para o ano e vamos ver se corre tudo bem. E como é que correu aqui? Gostaram? Foi interessante porque nós estivemos a trabalhar nesta música. Esta música começou com uma música curtinha que nós já tínhamos, que era uma música de 2-3 minutos. E tocávamos ao vivo. E tocávamos. E acabou por se desenvolver em algo maior, algo mais massivo. E acho que representa bem aquilo que... aquele tipo de música que tanto eu como o Marco gostamos de ouvir. Não ouvimos apenas este tipo de música, mas vai muito buscar as cenas da Alemanha dos anos 70 e dá-lhe sempre, há sempre um twist um bocado mais moderno, porque a eletrónica tenta ser mais atual do que a eletrónica daqueles tempos. A guitarra é um bocado mais... talvez um bocado menos colada no rock e um bocado mais meditativa, mais espacial. E agora, lá está. Nós estamos numa fase incrível de qualquer banda, que é a fase em que podemos fazer tudo aquilo que nos apetecer. Porque existem algumas normativas, o nosso som é assim e assim, fazemos isto e fazemos aquilo, o kick está presente, a guitarra vai ao agudo, vai ao grave ali, o Marco faz os baixos e... tendo essas normativas é mais fácil depois apontar nas várias direções que queremos seguir. Isso parte um bocadinho para aquilo que nós queríamos saber a seguir, que é precisamente, vocês próprios apresentam-se como uma banda entre Braga e Barcelos, porque tu és de Barcelos, tu és de Braga, e a pergunta é precisamente como é que acham que isso, e se é sequer identificam uma influência de cada uma das cidades em vocês enquanto músicos e enquanto músicos em Leviathan. Tu com a cena mais psicadélica de Barcelos, tu com a cena de Braga, já que o teu trabalho com ele. Sim, é assim, eu... como disseste, eu vim de Barcelos, ele de Braga. Eu tenho já uma, não quero dizer uma escola, mas há muita música lá em Barcelos e tal como as pessoas que estavam lá, eu cresci com eles e aprendi muitas coisas com eles e também ouvi as mesmas músicas que eles. E depois, agora em Leviathan já é uma questão diferente, porque eu tive como o registro e com o Bernardo, com o dele, tivemos que nos adaptar um ao outro e tentar fazer algo mais. Só que em termos de influências, eu recebi muita influência lá do psicadélico, porque eu desde miúdo, desde que saio lá à noite, já ouvi aquilo durante muitos anos, e nesse aspecto influenciou, até ajudou, em que e depois adaptei-me a ele, e ele adaptou-se a mim. Exato, eu acho que a influência de Braga acaba por ser, existe sempre, não é? Mas acho que em termos de música a influência de Barcelos é mais forte que a influência de Braga. Acho que Barcelos molda músicos, faz de pessoas que se calhar até... não será o caso do Marquito, do Marco certamente, mas... Desculpa. Não será o caso do Marco certamente, mas... acho que Barcelos molda alguns músicos. Pessoas que não seriam músicos acabam por se tornar músicos porque estão em Barcelos. Acho que isso não acontece em Braga e em quase nenhuma outra cidade deste país. Mas acho que sim, acho que existe sempre influência da tua cidade na música que tu fazes e pela experiência que tu tens, pelos concertos que vês que são na tua cidade, pelos sítios que sais à noite que são na tua cidade, as pessoas que conheces, etc. Acho que não seria radicalmente diferente se eu não fosse de Braga, se eu fosse de outro sítio qualquer, mas sim, acho que está presente. É, e é engraçado que ele disse também, porque mesmo assim eu tive que sair de Barcelos para ir para Braga para fazê-la. Pois, era... Então, vocês conseguem situar Leviatã como uma banda... algures entre Braga e Barcelos, precisamente, uma banda mais de Barcelos, uma banda mais de Braga, porque vocês têm uma cena eletrónica experimental muito particular, que não é muito comum nesta cidade em particular. E como é que vocês se posicionam em relação a isso? Como disseste, a eletrónica e um bocado experimental não é característica desta cidade, mas também não é característica da minha. De Barcelos também não há muitos projetos de eletrónica. Estão agora a surgir aos poucos, mas acho que Braga, em termos de música eletrónica, já estava mais afirmada do que Barcelos. Agora, onde nós posicionamos, eu acho que é a mesma posição entre meio e meio. É a fronteira entre as duas cidades. É que estamos ali no meio e tentamos adaptar-nos e fazer alguma coisa com isso. Sim, e... acho que mais do que uma fronteira entre duas cidades, acaba também por ser uma... Mas isso é como todas as bandas. É uma fronteira entre duas personalidades, porque o Marco ouve música muito diferente de mim e ouve música que eu gosto. Eu ouço música que ele não gosta e eu ouço música que ele gosta. E é encontrar esse meio termo em que as duas personalidades se encontram e conseguem fazer algo que... Basicamente, o meu objetivo quando faço música, e acho que toda a gente, é fazer alguma coisa que tu próprio gostarias de ouvir se estivesses em casa, se metesses aquele disco a tocar, e mesmo sendo um disco teu, gostarias de ouvir se fosse de outra pessoa. É esse o objetivo. E acho que é isso que temos estado a fazer, ou tentado fazer. Acho que ainda temos um caminho longo, ainda temos muito espaço para crescer, mas acho que também já estamos prontos, talvez, para em 2016 apresentar algo mais sólido, uma primeira coisa mais sólida. E é isso. Isso era uma boa frase para terminar, mas eu ainda tenho mais uma pergunta, que é em relação ao vosso nome. Sim, tinha de vir, não é? Se é precisamente por causa deste sítio, sem sítio, que vocês se situam e deste navegar entre cidades, porquê que é? Se é por isso, se está relacionado, se não está, se está com a vossa sonoridade? Como é, diga a verdade ou afirmo isto? Diz a verdade. Pronto, ok. Assim, em termos de como surgiu o nome, foi porque ambos estudámos filosofia e naqueles, como ele falou, há já algum tempo nós estávamos em minha casa e gemámos até às tantas da manhã, só que eu estava a estudar um livro que se chamava Leviatã. E eu quando chegava a casa, e às vezes ele vinha lá ter, e assim nós falámos do que é que estávamos a dar, e foi por aí que surgiu o nome. Não temos assim nada muito simbólico em torno disso, mas ficava bem, acho. É isso, é por causa de um livro do Thomas Hobbes. Vamos fazer publicidade agora. Está vendo na Porta Editora. Não faço ideia. Não, estou a brincar. Não faço ideia. Onde é que vocês querem chegar? Qual é o vosso objetivo enquanto músicos? Pergunta difícil. Não sei mesmo, porque é uma pergunta muito difícil, primeiro. É interessante e é deep. Não quero ser famoso, obviamente. Não quero mesmo ser famoso. Era uma coisa que eu não gostava. Mas gostava que a minha música fosse famosa, claro. Mas acho que basicamente gostava de chegar a um ponto. Também porque eu estou na música eletrónica. Enquanto músico, gostava de evoluir até ao ponto em que eu consigo imaginar um som e produzi-lo exatamente da maneira que eu imaginei. Só consigo fazer isso muito raramente ainda, porque ainda tenho muita coisa para aprender. Mas acho que é esse o ponto, é quero chegar ao ponto de ser capaz de fazer tudo aquilo que eu quero fazer enquanto música. Ouviram esta frase? Foi boa, por acaso. Esta última foi muito boa. Não, no meu caso eu quero ser famoso. Eu quero... Estou a brincar. Não, estou a brincar. Eu por acaso também parto um bocado do Bernardo. Aquilo que ele disse também do ter um som na cabeça e tentar conseguir reproduzi-lo também, tanto se aplicar música eletrónica como acho que em todos os registros e em todos os instrumentos em que tocas. E eu é um bocado isso também. Quero ser bom, quero sentir que sou bom naquilo que faço. Exato. E quero que a minha música se fique famosa, apesar de podem não me conhecer a mim, mas ao menos conhecem a minha música. E é isso que onde eu quero chegar, e quero chegar longe. Quero receber reviews da China, do Japão, da Austrália e talvez da África do Sul. E agora as perguntas. E foi assim, um bocadinho de conversa e o primeiro mini concerto de muitos com a Porta das 53 no Inbraga Hostel. Obrigada, Leviatã. Sucesso, que sejam famosos. Música e o que daí vier. E fiquem atentos até aos nossos próximos vídeos. Bye!